A young girl feels her soul awaken to the call of emotions she cannot name. This is the Twilight World, where half-forgotten memories of childhood lead into a fantastic realm. Was it a wolf or a man you killed? When I killed it, it was a wolf. It turned into a man. Here, dreams become reality, and our darkest fantasies come true. The worst kind of wolves are hairy on the inside, and when they bite you, they drag you with them to hell. E eis-nos chegados em 1984 com o filme A Companhia dos Lobos. Como eu já afirmei várias vezes em vários sítios, A Companhia dos Lobos tem para mim um valor emocional muito especial. Foi, digamos assim, as primeiras imagens que eu vi saírem de um leitor de VHS e passarem para uma televisão foram da Companhia dos Lobos. Na altura, eu vi isto na Baixa de Coimbra, quando começaram a aparecer os primeiros modelos de venda comercial que qualquer português que trabalhasse pudesse comprar. E eu ia para a escola e havia uma loja que tinha sempre filmes que a malta gostava de ver a passar, normalmente trailers, e tinha também um clube de vídeo. E este Companhia dos Lobos foi aquele que me fez ficar vidrado, literalmente, porque era uma montra. Depois ainda deu o trailer do Breakdance 2 Electric Boogaloo, da Canon, cuja atriz principal é também a atriz principal do Ninja 3 da Domination, com a Canon a fazer render o seu talento. Talento aqui, diga-se, entre aspas, imaginárias. A Companhia dos Lobos é um filme de Neil Jordan, de 1984, como eu disse há bocado, que encaixa no nosso ciclo de filmes de lobisomens do início dos anos 80. Ao contrário dos filmes que já aqui falámos, como vertentes mais terror clássico dos anos 80, associado àquilo que nós estamos habituados a ver, A Companhia dos Lobos lida muito com a vertente mais artística do cinema. Um filme muito estilizado, um filme muito teatral, com cenários, com tudo feito em estúdio, conta-nos um conjunto de histórias narradas por uma avó à sua neta. A avó é Angela Lansbury, a inesquecível Jessica Fletcher, daquela série Crime de Selva, que passava nos anos 80 e 90 na televisão, em que cada vez que a senhora aparecia morria alguém. Neste caso, Angela Lansbury conta várias histórias à sua neta, vários contos, e estes contos são todos diferentes entre si, tendo alguns pontos onde se tocam, uma espécie de antologia, daquelas antologias que hoje em dia se fazem muito, todas as modernaças, em que parecem ser histórias independentes, mas é um roçanço ao outro que no final enrolam numa conclusão natural ou martelada, mas enrolam numa espécie de unificação que faz com que achemos que aquilo possa ter uma lógica narrativa. E neste filme é isso que acontece. As histórias acabam por ser todas muito góticas. As histórias são boas, são bonitas, são ricas, são muito europeias. Têm todos aquele aspecto de terem sido passadas na Bavária do Norte. Mas, na verdade, aquilo que me bateu na altura é que era um filme muito confuso, um filme onde se matava pouco e com pouco sangue, com pouco espalhafato. Não tinha nenhuma cena de teenagers praticarem sexo antes de serem trespassados por um facalhão. E acabei por ter uma ligeira desilusão ao ver este filme. Voltei a vê-lo mais tarde com outros olhos, olhos de alguém que queria ver um filme bonito, um filme artístico, e já gostei mais dele. E de facto, por muito que eu pense, por muitas voltas que eu dei a isto, este filme para mim há de ser sempre aquela cena em que há uma pessoa que abre a boca e dentro da sua boca sai uma boca de um lobo num magnífico efeito especial, que era a sua imagem de marca. Também está associado com a primeira vez em que eu ouvi falar do Fantasporto, terá sido de 84 ou 85, num telejornal, onde este filme fazia parte do lote, onde se falou muito do filme, onde se deram muitas cenas do filme. E foi uma espécie de acordar para o cinema de terror. Eu já tinha visto algumas coisas, já tinha ouvido falar de algumas coisas, mas isto fez-me pensar que há sempre um filme, há sempre uma onda de cinema, há sempre um género, há sempre uma nova vaga para além daquilo que nós conhecemos. Há sempre mais uma ponta a explorar que nós puxamos e vai em corda suficiente para ver filmes para o resto da vida. E é isto que eu acho em relação a este filme, não sendo uma obra inesquecível, porque apesar de ser incontornável neste contexto dos lobisomens, que é um contexto pobre, se nós formos a ver, além de ser uma área um bocado esquecida do cinema de terror, é uma área que ninguém leva a sério, o que é pena, porque como nós estamos a ver, tem obras que merecem o respeito de toda a gente. Mas de facto, este filme é muito importante nesta vaga, terá que fazer sempre parte de todos os livros que abordem esta mitologia. Nunca mais o voltei a ver, tenho andado a pensar em vê-lo em HD, penso que a última vez que o vi terá sido em DVD. Quero dar-lhe mais uma oportunidade, porque isto é um filme que cresce com o tempo, porque já, como falámos anteriormente, a vantagem destes filmes dos efeitos práticos é que continuam a ser atuais, não é? Não sofrem daquela chatice, por exemplo, o lobisomem americano em Paris, que se aventurou pelas primeiras técnicas de CGI, e agora vamos olhar para eles, e os efeitos especiais envelheceram mal, mas neste caso, este tipo de efeitos especiais fica sempre atualizado, não se nota a idade do filme. Só pela Angela Lansbury, que já deverá ter 158 anos, na altura só tinha 90 e qualquer coisa. Deixo-vos esta dica para explorarem. Este é daqueles filmes que toda a gente já ouviu falar e pouca gente viu. É um filme a ver, é um filme que deve ser de redescoberto, tal como Psycho 2, não é? Que quando saiu passou completamente ao lado e hoje em dia parece ser, por alguma razão que não consigo explicar, um clássico. Devo ainda acrescentar que é um filme que me traumatizou um bocado, porque uma das histórias, um dos contos que a avó conta à sua neta, é para nunca confiar num homem cujas duas sobrancelhas se toquem. Nunca confiar num monocelha. E mais tarde, nesse conto, escusado será dizer que a miúda encontra um rapaz perfeitamente irresistível, cujas sobrancelhas se tocam. Ela apaixona-se por ele, com resultados desastrosos. E o meu problema com esta questão é que eu próprio, apesar de não ser notório assim à primeira vista, sou um orgulhoso dono daquilo que poderá ser uma gloriosa monocelha. E na altura senti-me ofendido com uma espécie de racismo, senti-me ofendido como se eu próprio não pudesse ser de confiança porque as minhas sobrancelhas quase que se tocam. E foi uma coisa que nunca mais me consegui esquecer. Essa sensação de me sentir excluído socialmente por um filme. The Company of Wolves, where fairy tales end and nightmares begin. The Company of Wolves.